pensamentos diferentes formam meu critério. Voo com o vento sobre flores do cemitério. É foda as saudades que se foram no mistério. Isso é verdade, irmão, eu falo sério. Mas o que posso dizer e o que posso pensar? Se agora é só o que vem, são momentos pra lembrar. Até que é bom vir aqui te visitar. Mas tenho pouco tempo, irmão, pra conversar. Vários me esperam adiante, prefiro os mortos que os vivos derramando sangue. Se for pra seguir assim, prefiro me deitar. Mas esse dia triste está longe de acabar. O tempo fecha, o vento vaga, trazendo do silêncio vozes sem fala. É mais um irmão que foi embora, estando ciente que só Deus sabe a hora. A dor de perder um amigo ou parente inexplicável. Me sinto mal, me sinto bem, sei lá, instável. Quero me esconder essa aflição, mas não consigo. Perdi um ente querido, agora estou indeciso. Não sei o que vou fazer dessa minha vida. Espero alguém, um consolo, uma saída. Tristeza entrou em minha vida e foi embora, deixando uma saudade que é eterna agora. Aos parentes e amigos que ficaram na história, vou guardar as lembranças e levar em minha trajetória. Assim seguirei em busca da vitória. Assim seguirei em busca da vitória. Velas acesas mostram o caminho da luz. Sou mais um louco fazendo o sinal da cruz. Está frio, o tempo fecha nesse dia sombrio. Entre pedras e cruzes, um corpo composto carrega junto no peito uma imagem de desgosto. Perdi pra morte, levou meu parceiro. Comprar sua alma não consigo com dinheiro. Aliás, nem tenho. Agora vejo que essa vida é um desenho, onde se postam os personagens. Eles fazem a sua parte, logo vão para a viagem. Um caminho sem volta, deixando muita tristeza e revolta. Perco alguém e fico assim, esperando o momento, meu fim. Mas sei que não posso ser desse jeito. Tem que continuar nesse mundo imperfeito. Várias vidas se vão de uma forma inevitável. Poucos são como eu, um simples cara notável que entende um pouco dessa vida. Pois não sou sábio, mas tenho feridas, como todo mundo tem. É, procuro orientar alguém. O dia está chuvoso, o tempo nebuloso, o clima ruim. Você se foi, eu não queria assim. Acho que o primeiro deveria ter sido eu. Saber da sua morte realmente doeu. Mas agora tenho que aceitar no silêncio, relembrar dos momentos nesse clima tenso. Tristeza entrou em minha vida e foi embora, deixando uma saudade que é eterna agora. Aos parentes e amigos que ficaram na história, vou guardar as lembranças e levar em minha trajetória. Assim seguirei em busca da vitória. Assim seguirei em busca da vitória. Dias tristes se vão, se vêm, das saudades não. Delas sou refém, que me contém com feridas no coração, mas que vão cicatrizar com o passar da estação. Aê, seja no crime ou seja na doença, sempre vamos sofrer com a ausência de um amigo, um parente que nos deixou as lágrimas. De dias tristes que são traduzidos nas palavras.